Noite serena no céu estrelado. Feche os olhos. Permita-se estar aqui, neste momento. Tudo o que precisaria ser feito hoje já foi feito. Agora é tempo de descanso. Respire fundo. E solte o ar devagar. Deixe o corpo começar a relaxar. Sinta o ar entrando leve e saindo mais lento. A cada respiração, imagine que o corpo fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve. Leve sua atenção para o topo da cabeça. Imagine uma luz suave, dourada. Ela se espalha pela testa, pelos olhos, soltando as pálpebras. Relaxe a boca, o maxilar. Deixe os ombros descerem, pesados e soltos. A luz desce pelos braços, pelas mãos, até a ponta dos dedos. Tudo repousa. Agora o peito se expande suavemente. A respiração flui fácil, sem esforço. O abdômen relaxa. As pernas ficam soltas e você sente o corpo inteiro apoiado, entregue, seguro. Agora imagine que você está deitado ao ar livre, sob um céu imenso e cheio de estrelas. O ar é fresco. A brisa toca suavemente o seu rosto e o som da noite é sereno, distante. Sinta o corpo leve, como se flutuasse sobre o chão. As estrelas acima cintilam devagar e cada brilho parece tocar seu coração com paz. Você olha para o céu e sente que faz parte dele, parte dessa imensidão calma e infinita. Agora imagine que nas suas mãos há uma pequena esfera de luz. Dentro dela estão todas as preocupações, tarefas e pensamentos do dia. Observe essa esfera com carinho. E então, solte-a. Veja-a subir lentamente. Ela sobe leve até desaparecer entre as estrelas. E enquanto ela se afasta, você sente um alívio, uma leveza tomando conta do peito. Não há mais nada para controlar, nada a resolver. Apenas respirar e descansar. Agora volte sua atenção para o corpo. Ele está completamente relaxado, a mente tranquila, a respiração suave e ritmada. Você está envolto por uma luz serena que o protege e acolhe. As estrelas continuam brilhando lá em cima, e cada uma delas guarda um desejo de paz para você. Deixe o sono chegar, sem pressa, naturalmente. O corpo sabe descansar, a mente sabe silenciar. Tudo está bem. Você está em paz. Durma tranquilo. Durma profundamente.